RAP, RAP, RAP. Dizem que eu rimo por moda, incomoda quem não faz nada. Inveja é foda, o mundo roda. Quem fala demais se acomoda, fala bosta foda. É mente parada, crítica sim virou moda. Pra seres irracionais, mas ditado é certo, igual a minha fé. Quem um dia criticou, hoje aplaude de pé. Zé, fala, mas não tem argumento. Eu não me lembro de ter pedido seu reconhecimento, e muito menos a sua opinião. Quer falar? Fala, mas faz melhor, irmão. Se não quiser escutar, então não aperta o play. Se eu quiser teu conselho, eu te aviso, ok? Dizem que eu rimo por moda, incomoda quem não faz nada. Inveja é foda, o mundo roda. Quem fala demais se acomoda, fala bosta foda. É mente parada, crítica sem virou moda. Pra seres irracionais, dizem que eu rimo por moda, incomoda quem não faz nada. Inveja é foda, o mundo roda. Quem fala demais se acomoda, fala bosta foda. É mente parada, crítica sem virou moda. Pra seres irracionais, tem gente querendo o meu mal, tem mais querendo o meu bem, eu sei. Em tão pouco tempo, olha o que eu conquistei. Carinho, admiração, talvez. Não falo de bens materiais, mas do bem que isso me fez. Notícia gira, inveja vira mentira, os bicos se ataca. Tem membro da família em cada parte do mapa. Agora diz que é em vão essa parada. Não esquece, tiozão, que o tudo começa do nada. Dizem que eu rimo por moda, incomoda quem não faz nada. Inveja é foda, o mundo roda. Quem fala demais se acomoda, fala bosta foda. É mente parada, crítica sim virou moda. Pra seres irracionais, dizem que eu rimo por moda, incomoda quem não faz nada. Inveja é foda, o mundo roda. Quem fala demais se acomoda, fala bosta foda. É mente parada, crítica assim virou moda. Pra seres irracionais.